fica tranquilo, é só um amigo. Era isso que você sempre me dizia. Bem que eu já desconfiava. Toda foto que ele postava, você curtia e comentava. Pra pôr fim nesse episódio, tive que ver com meus próprios olhos. Amigo, ama, mas um beijo na boca. Amigo, abraça, mas nunca sem roupa. E toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é esse? Amigo, ama, mas um beijo na boca. Amigo, abraça, mas nunca sem roupa. Toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é esse? Diego Anderson, o fenômeno. Portal do Arrocha. Bem que eu já desconfiava. Toda foto que ele postava, você curtia e comentava. Pra pôr fim nesse episódio, tive que ver com meus próprios olhos. Amigo, ama, mas um beijo na boca. Amigo, abraça, mas nunca sem roupa. E toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é esse? Amigo, ama, mas um beijo na boca. Amigo, abraça, mas nunca sem roupa. Toda noite na casa dele. Mas que porra de amigo é esse?